mostra qual é o bicho que eu sou, a fera que você é. Sou seu animal. As aparências não me enganam, não. Não, não tem ilusão na emoção imediato do coração. Tchararararão, tchararararão, tchararararão, tchararararão, tchararararão. Absorver seus efeitos, reflexos, defeitos, o ambiente que eterniza o seu beijo, o meu beijo. Sou seu animal. As aparências não me enganam, não, não. Não tem ilusão na emoção imediato do coração. Baby, quero me enrolar no seu segredo, desvendar o nosso enredo. Baby, quero ser o seu conflito principal. Para, para, nossa carne, nossa aventura. Qual é o bicho que eu sou? A fera que você é. Sou seu animal. As aparências não me enganam.